Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Com o Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu vejo você, senhora Jovem Nerd. Aqui é a senhora Jovem Nerd, e eu sou o Chique Avatar. Tá, tá ótimo. Aqui é o Tucano e eu tenho o nariz de navio. Na Guilherme Briggs, que tal signado Lufpon Srak, ou eu Nagati Kamei. Caraca, o cara estudou! Oh, muito bom! O navio tá bom, tá em dia. Aqui é a Zagal e pra mim, navio é hostil. Que inimigos! É, eu também sei falar navio. A paquipi é pé por ponto puque. Jacra no seu anda. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Olá, meu amor. Tudo bem? Oh, o primeiro Nerdcast do ano. Isto é o Nerdcast de mais pedido pelos nerds pra começar o ano com chave de ouro. Está começando com a gente, não é, português? É claro. Nerdstore! O estoque está cheio? Tá cheio! Pra gente tá cheio, mas pros nerds nunca é o suficiente. Gente, tem um lançamento muito maneiro. Foi o nerd Renato Tracking. Tracking? Você soltou um tracking? Desculpa, por favor, Renato, não fica chateado. Não, ele não soltou um tracking, ele soltou uma pérola, porque fez uma ilustração maneiríssima, muito gira, e falou que a gente podia fazer o que quisesse com a ilustração, ou jogar fora, ou aproveitar e fazer camisas. A camisa ficou foda porque a ilustração é maravilhosa. O que eu mais gostei nessa camisa foram as caveirinhas, ó, tudo bonitinho. E também temos as reposições, atendendo a reposição mais chorada de todas. Lightsaber na caveira. Gente, o povo chorou muito, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, isto é só uma camisa porque era moda na época, um negócio, né? Lightsaber na caveira. Foi uma modinha. Mas a moda pegou, porque ficou imortalizado, pegou, né? E todo mundo não para de pedir. Então tá aí, lightsaber na caveira melhorada. Ela agora tá com os traços mais finos, mais bonita. E também tem a nerd, a Come to the Nerd Side, né? Que é a Nerd Vader. Isso, Nerd Vader voltou. Também vários nerds pediram. E tá aí, reposição de hidrogênio, átomo de hidrogênio. Tem reposição da Vitruviano, da Acre. Vamos lá, peguem seus cartões de crédito, seus boletinhos bancários. E vamos começar o ano com tudo. Vamos começar. Temos 2 anos pra aproveitar o mundo e a vida. Agora temos outro recadinho que não é tão interessante. Eu me empolgo, não me empolgo tanto, mas tudo bem. Nós vamos estar na Anime Dreams. Anime Dreams. Isso, nós fomos chamados, só eu e a senhora Jovem Nerd. Então não vai estar lá o Zagal. Nem o Jovem Nerd. Mentira, mentira. Vai estar lá, Jovem Nerd de Pikachu, com cara de Pokémon fudido. Vai estar todo mundo lá. No dia 23 de janeiro, um sábado, às 15 horas, vai ter um bate-papo com o Jovem Nerd, o Azaghal e o Guilherme Briggs na Anime Dreams. Guilherme Briggs vai estar lá! Ninguém acredita! Até que enfim! Então, gente, eu e a portuguesa também estaremos lá, não é? É, eu sou a magrinha! Não se esqueça! Agora ela cismou com isso. Eu sou a magrinha, tá? Eu quero fazer um cosplay. Isto, ela é a gorda que vai de cosplay. Gente, é sério, eu quero fazer um cosplay. Que cosplay eu posso fazer? Me aguardem. Pois, vai estar lá também Dubox, nossa modelete, e o Amôndega. Tô todos estaremos lá. A família Jovem Nerd. É isto. E depois de Anime Dreams, o que vai ter em janeiro também? Isto, vai ter a Campus Party. O Jovem Nerd e a Zagal vão acampar. Eu não vou acampar na Campus Party, desculpa. Nem eu, vou embora. Vou lá, dou tchau pra todo mundo na Anime Dreams. E vamos, tchau, fudidos. Pegue sua barraca e vá com Deus. Dia 26 de janeiro, na terça-feira. Às 5h30, 17h30. Vai ter um painel. Que chique, não é? O que é um painel? Vai ter um painel. Olha, não, painel pra mim é outdoor. Um outdoor. Vai ter um painel. Um outdoor. Painel gigante. Um painel com Alotone, Azaghal, Eduardo Spohr e Rogério Bonfim. Rogério Bonfim. Sobre os cases do Jovem Nerd. Então vocês vão ver lá um painel gigante com as fotos deles falando sobre os cases. Embaixo, tá bom? De cada um case, né? Você lê os cases lá no painel. Só pode ir pra lá quem for campuseiro. Campuseiro. Se você não for campuseiro... Fuleiro, você não pode. Você não pode assistir a palestra. Assistir. Só que... Só os fudidos VIPs, ou seja, os campuseiros. Só os fuleiros. Mas, no dia 30 do 1, olha quantos eventos em janeiro. Para os mais refinados. No dia 30 de janeiro, num sábado, às 14 horas, vai ter o quê, portuguesa? Vai ter uma tarde de autógrafo. Aê, São Paulo pediu, São Paulo ganhou. Tarde de autógrafos da Batalha do Apocalipse para a galera de São Paulo. E vamos abrir as portas da esperança. Como não tem um hostel e nem um 3D em São Paulo, o lugar mais maneiro, mais com a cara do Jovem Nerd, é o Willy Willy Bar Arqueria. Vai ser lá, tarde de autógrafo. É em Moema, né? São Paulo, né? Vai estar lá o Eduardo Spohr autografando o seu livro, ou a sua blusa, ou a sua pele, ou a sua cara. E vai estar lá também assinando o livro dos outros. Assinando o Azaghal. E o Jovem, e o Jovem Nerd. Assinando livros, peitinhos. Olha, tô brincando, peitinhos não, eu já falei pra ele. Sabe? Ai, que... não, e assinando cofrinhos. Ele me perguntou se cofrinhos cabeludos. Se assinar peitinho, vai ter que assinar cofrinho. Eu não vou deixar você assinar peitinho, não pode. Nem peitinho, nem cofre de cabeludo, é engraçado. Cofre de cabeludo, pode autografar. Ah, pode, com badalhoque e tudo. Olha aqui. É 30 pilas por cabeça pra entrar lá. Se você quer um autógrafo, você não pode ser fudido. Não, mas não é isso não. Não. R$30 não é só pra você entrar lá e pegar o autógrafo. E idolatrar os É R$30 por pessoa, mas isso inclui 5 flechas pra você jogar, porque é Willy Willy Bararqueria. É isso, e você mata quem você quiser. Cara, muito errado isso. Ah, eu sempre quis brincar disso. Você pode levar o seu veneno pra botar na ponta da flecha. Você também você pode beber Coca-Cola, Guaraná, água mineral e pastéis variados à vontade. É, esses 30 é Mafia Style. Tem que ser no cash, tem que ser em din-din. Agora, se você quiser tomar cerveja, encher a cara, tomar um porre, xingar o Azaghal, aí você pode pagar no cartão, essas coisas. O consumo extra, que não está incluído nos 30, você pode pagar com cartão. Esta tarde de autógrafos vai começar às 14 horas e terminar às 18h30. Para saber mais, é só ir lá nos links no post. Então você, com R$30, você enche o rabo de Coca-Cola. Isso, bebe Coca-Cola até seus ossos virarem pó. E ganhe um autógrafo no cofrinho. É, esses e-mails, agora que a gente vai ler, são os e-mails do Nerdcast do Senhor dos Anéis, que foi um sucesso. O 192. O primeiro e-mail de Charles Franco, Brasília. Apenas como referência, gostaria de citar alguns trechos de cartas em que Tolkien exprime a visão dele sobre Sam. Em uma passagem da carta 131, escrita em 1951, diz ele... Mas que cartas são essas? Cartas de Tolkien, que ele escreveu, né? Lançou um livro Cartas de Tolkien? Diz ele, creio que o amor simples e rústico de Sam e sua Rosinha, não elaborado em parte alguma, é absolutamente essencial ao estudo do seu caráter, do herói principal, e ao tema da relação entre a vida comum, respirar, comer, trabalhar, gerar, e as buscas, o sacrifício, as causas e o ansiar pelos elfos, e a beleza absoluta. Em outro trecho, na carta 93, de 24 de 12 de 1944. Versículo 12. Que isso? A Bíblia do Tolkien? É, a Bíblia de Natal. Meu Deus, véspera de Natal, meu filho, você está escrevendo isso, não é? Esse e-mail. Em outro trecho, então, da cartinha está escrito: Sam é o personagem mais atentamente delineado, o sucessor de Bilbo do primeiro livro, o Hobbit genuíno. Frodo não é tão interessante porque ele tem de ser magnânimo e possui, por assim dizer, uma vocação. Como assim? Detonaram o Frodo? O Tolkien detonou o Frodo? Frodo é escroto. Ah, discussão de que o Sam é o maior herói da história. Mas ele é mesmo, porque o Frodo é uma fresquinha, né? Não, não é, não. Ele é uma fresquinha. Mas é porque o Sam... Não, eu adoro o Frodo. Bom garoto, bom garoto. Não, o Sam é foda, realmente. É, ele é muito mais foda. Aquela cena dele carregando o Frodo pra mim foi... Ah, é de chorar. Eu amo o Sam, amo o Frodo, amo os Hobbits, amo o Pippin. Ah, o Pippin é mais fofinho, né? Amo a vida. Eu amo a vida. Amo Narcisa. Ai, que loucura. Que absurdo. Gabriel Valente, 22 anos, estudante de geologia. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ótima trilogia de Nerdcast sobre talvez a melhor trilogia da história do cinema. E da literatura, meu querido. Só acho que na parte C ficou faltando vocês falarem sobre o fim de Saruman. Onde ele só morre no expurgo do condado. Ah, no expurgo, lembra? Que ele tá lá, o velho andarilho fudido, lembra? Eu lembro, aí ele vai e mata ele com uma faca. Isso, agora eu lembrei como ele morre. Existe um trecho muito interessante. Para o assombro dos circunstantes... Gente, o Jovem Nerd realmente escolheu a dedo esses e-mails. Para o assombro dos circunstantes, ao redor do corpo de Saruman... Formou-se uma névoa cinzenta que, subindo lentamente a uma grande altura, qual fumaça de uma fogueira, parou sobre a colina como um vulto pálido e amortalhado. Ai, que porre. Por um momento, mas que saco! Por um momento vacilou, esse meio também, olhando para o oeste. Mas do oeste vem um vento frio. E o vulto se curvou e, com um suspiro, dissolveu-se em nada. Ah, isso é um trecho do livro. Ou seja, mesmo depois de fazer tanta palhaçada, após a morte, o espírito de Saruman se vira para os deuses que no passado enviaram à Terra-média e é merecidamente rejeitado como punição pelas maldades que cometeu, uma vez que sua missão era justamente o contrário. Acho esse um dos melhores trechos do livro. Olha, isso que quer dizer esse trecho? É, vamos ler de novo. Ele virou uma... Ele virou uma fumaça? Não, e a fumaça? Como é que foi? A fumaça. Calma aí, para o assombro dos circunstantes, que deviam ser o povo que tá em volta. Em volta do corpo do Saruman se formou uma. Ele ficou uma olhando fumaça. Para o oeste? A fumaça ficou olhando para o oeste. Mas do oeste veio um vento frio e o vulto se curvou. E dissolveu-se nada, ou seja, fudido, saia daqui. É, ele foi com calma. Gente, eu não tinha entendido essa parte do livro. Eu nem lembro disso. Vê uma cara, por favor. Eu não lembro dessas coisas, gente. Esse povo leu o livro ontem, não é possível. Eric Luthor, 30 anos, São José dos Campos. Inimigo do Super-Homem. Caros amigos nerds, escrevi essa singela homenagem a vocês. Espero Olha que gostem. Isso, a Jovem Nerd tá toda malandrinha. Tá toda ligadinha, inimiga do verão. Eu fiquei aqui pensando quem é Luthor. Que sobrenome legal, né? Caros amigos nerds, escrevi esta singela homenagem a vocês e espero que gostem. Se gostarem, divulguem meu blog. Podemos divulgar o blog, Jovem Nerd? Sim, vai estar o link aí. Osdevoradoresdeletras.blogspot.com. Desde já agradeço. Ele, gente, ele fez um poema muito legal. Muito engraçado. Resolvi homenagear com essa singela poesia o grande mestre Alotone e o senhor da Oceania. Mas também falarei dos outros. Os amigos eu não discrimino, pois ajudaram a construir este podcast divino. Carlos Voltor, o Voltor Guerreiro, conhecido também por Caquinho, vive sempre gargalhando e sabe tudo sobre quadrinhos. Na jornada do herói, Vince Glotto nos agrada com tudo que disse. É autor do maior livro nerd, A Batalha do Apocalipse. O 3D é um conspirador. Na alemã, ele foi pra cadeia. Um dia ele será abduzido, pois voltar pra casa, ele anseia. O tucano, além de bebum, de contos é um grande escritor. Nostálgico, ele sonha brincar com um helicóptero falcão voador. Blue Hand é um nerd supremo. Se o fim chegar, eu isolo, pois nunca sobreviveríamos sem aplicar seu protocolo. Senhor K, contador de histórias, entre nós é uma lenda. Mas me arrisco a dar um conselho. Se o divino aparecer, venda! JP nos Estados Unidos conta causos como ninguém. Eu só tenho uma pergunta. Quantos tios ele tem? Guilherme Briggs participando me faz logo viajar. Seja imitando Silvio Santos ou simplesmente a dublar. Guga, que sabe tudo de TV e nostalgia, não poderia ficar de fora desta simples poesia. A senhora Jovem Nerd tem um imenso valor. Me ensinou a não ser fudido, agora eu sou meu avô. Dominando mil sotaques, vem a linda portuguesa. Obrigado pelo linda. Sabe tudo de dietas e tratamento de beleza. Por isso que eu sou magrinha. Escrotizando com sarcasmo, vem Azaghal o anão. É o maior comediante, sabe de tudo ou não? Muito bom. O Megaboga Jovem Nerd é o mestre da sabedoria. Criou este blog supremo, sem ele nada existiria. Obrigado por existirem. Ouvirei suas histórias forever. Se gostarem, leiam no ar. Se não gostarem, whatever! Adorei! Pena que a gente não sabe ler poema. Ah, pois é, mas tá tão bom, Eric Luta. Olha, tá bom. Vamos botar... Que bom. Eu não entendi o que ele falou. Muito bem, nerds. Começando 2010, atendendo aos seus pedidos. Não foram poucos, não, cara. Não foram. Muita gente no Twitter, por e-mail, falando: vocês têm que fazer o Nerdcast de Avatar. É assim que o povo fala. Essa é a voz do povo. Guilherme Briggs dirigiu a dublagem espetacular. Brilhantemente. Espetacular, muito. Eu amei, eu só vi em português. Duas vezes em português. Ah, eu vi em inglês e português e não deveu nada. Não deveu nada Valeu. A versão original. Legal, que bom que vocês gostaram. Foi demais. Principalmente o Cubra os Flancos. Movimento à frente. O Azaghal é sinistro, ele reconhece toda hora que o Briggs faz uma pontinha. chegou em cima da hora. Eles cortam o filme, né? O James Cameron fica montando lá o filme, sei que, na sua suíte de $1 bilhão lá, sei que. Ele vai mandando o filme aos pinguinhos pro mundo inteiro. Ó, faz mais dois radiozinhos aqui. Aí a gente tem que ir gravar no mesmo dia e mandar. Como não dava mais tempo, aí eu falei: tá bom, eu gravo. Aí teve que fazer movimento à frente. Tá vindo o bicho aí, tá vendo? Vamos falar, assim, se você não gostou ou se você gostou, fique aí, ouça, porque nós vamos falar bem, nós vamos falar mal. Nós vamos falar tudo. Eu não vou falar mal. Nós vamos falar fazendo uma verdadeira análise nerd de Avatar. Ué, mas as histórias se repetem. Então, a maior de todas as discussões justamente foi a história. Eu acho que, na verdade, o Avatar parece mais com Dança com Lobos do que com o Pocahontas. Pra mim, parece mais com O Último Samurai. O cara lá que ia ser o novo líder da tribo, ele é igual aquele índio que não gostava do Dança com Lobos. Mas o cara que fez, o que pai... Que dança com lobos, você é meu irmão. Fica gritando lá embaixo. Mas o Eitucan, que é o pai da menina, ele fez Dança com Lobos e fez O Último dos Moicanos. Aí tem uma cara de índio forte, né, cara? Ele é índio mesmo. Ele não chorou em nenhum momento. Ele aprendeu a falar inglês com 5 anos de idade. O cara é veterano do quê? Não, ela quer dizer que... Ele só aprendeu a falar inglês. Eu não aprendi até hoje. O Luiz tá melhor que eu. Ela quer dizer que ele nasceu na tribo mesmo, falando Cherokee. Cara, ele é veterano do Vietnã, ele é ator, ele Caraca. Mudo, eu acho que a tribo do Dança com Lobos criou a cor a amarelo, que toda hora era assim, Onoshinono Ishielo. Canada Ishielo. Grande polêmica, a semelhança com histórias que já foram contadas N vezes. Até fizeram uma brincadeira com botar na sinopse do Pocahontas, eles só arriscavam o nome dos personagens do Pocahontas e botavam os personagens do Avatar. Com a diferença de que Pocahontas é um saco e Avatar é maravilhoso. Esse é o mérito. Todas as histórias se repetem, gente. Não, até na vida. Mas Pocahontas é baseado em vida real. Um pois rapaz me mandou no Twitter isso, falou assim, olha aqui, ó, esfregar na tua cara aqui, ó, esse negócio espírito, né? Aqui, ó, admite. A joelha, menina que avataram a cópia de Pocahontas. Não. Semelhança com Smurf. Então, não, esse é um tema antigo. Todas as histórias já foram contadas, né? É tudo vai sendo. É, o cara, mesmo. É a jornada do herói, brother. Exatamente. É a jornada do herói apaixonado. Mas sabe qual é o problema? Quando você tem um filme que passa 12 anos criando expectativa e diz que vai revolucionar o mundo, que é um absurdo, não sei o que lá, e a história é tão previsível e xoxa. Ah, não. Ah, não. Eu odeio esse cara. Eu odeio esses intelectualóides. Intelectualóides. Isso é assim? Que saco! Ai, que tristeza! Almodóvar, por favor! Por favor! Almodóvar seria ótima, a história teria Navi Drag Queen gigante! Imagina! Aquelas porras brilhantes na cabeça, loucas! Ia ter uma Tivaidete com travesti! É um inferno! Mas do jeito que você tá falando também, Azaghal, você tá botando muito abaixo do que é, porque poderia ser pior. Eu fui ver pré-estreia de Lua Nova. O quê? Mentira. É verdade, pior é isso. Que porra é essa, tá cara? Verdade. Tá quanto, maluco? Quanto te pagaram? Mas o filme não é de todo mal, tem paradas legais. Tem coisas que eu gostei. Ah, não é de todo mal. Quis ver de novo. Não. Quis ver de novo. Adorei o Coronel Miles Quaritch. Ah, cara, peraí. Ah. Vamos abrir realmente um parênteses pra falar do Coronel. Cara, que cara casca grossa, meu irmão. Puta, sabia que ele ia gostar. Pariu. O cara nasceu pra ser milico, cara. Porra, morreu o exército inteiro, cara. O cara tava lá vivo. É claro. O cara podia... Né, deve ter aprendido a mergulhar com o Jean Reno, né, cara? Eu já vi. Ele prendia o fôlego 10 minutos. Era tudo isso. Ele tinha o codinome no original, era Pepe Dragon. Né? Ele falava assim, Pepe Dragon. É o Papa Dragão? É Papai Dragão. A gente tirou isso porque o dublador dele olhou pra mim... Porra, Briggs, Papai Dragão é foda. Papai Dragão não vai dar, não. Vamos botar assim, líder saindo pela direita. O cara que dublou ele foi absurdo, foda, cara. Foda. Toda a dublagem do filme, isso a gente tem que tirar o chapéu. A voz dele, o jeito dele falar, sabe? Eu não quero ver inglês, não. Militar, eu gostei dele em português. Todo meio malandrilson. Vou te dar malandrilson. O cara tomou. Ele tomava aquela xícara dele e tinha malandrovis. Ele tomava... É que no original ele fala tipo aquela coisa. Come on, we're not in Kansas anymore. Ah, a gente não dava pra fazer daquele jeito. Vamos combinar que esse elenco foi escolhido a dedo, né? Porque todos os atores estão fazendo o papel deles mesmos. É verdade, cara. Esse Stephen Lang já fez, acho que uns 3 filmes que ele era militar. Ah, é? Mas não tem como fazer outro papel? Fazer papel de quê? Papai? Ainda mais com aquela cicatriz sinistra na cara. Olha aqui, eu já vi várias crianças com um corte... Pô, eu tô pensando seriamente, cara. Garras de a gente quando achava que o máximo de cicatriz na cara era do John Locke, que era meio... Vem esse cara com um rasgo gigante, irado. É, cara, porque só em outro planeta você consegue uma cicatriz tão simétrica. É uma garra na cara que te... É certo que não te arranca o olho, não te deforma nada. Ela só deixa o risco, né, cara? Ele fala, você acha que eu consegui isso aqui me barbeando? Eu sempre quis ter uma cicatriz sinistra na cara, que é uma parada que intimida, né, cara? Passei minha vida desenvolvendo um aspecto de antissocial pra intimidar as pessoas. Se eu tivesse essa cicatriz, eu podia até ser um pouco mais alegre. A cicatriz ia fazer o trabalho sozinha. É verdade. Porque você vê que o cara não é muito mal encarado, só que ele tá puto mesmo. Ele tá mal encarado, mas você nem tá lá. E aí, garoto, fica lá. Devolver tuas pernas. E veio um conhecido meu e falou: pô, cara, o que que era aquele personagem, o Quaritch? Caramba, é pau na mesa. É... pô, sensacional, cara. Personagem forte. Porra, meu herói. Eu falei, que isso? Pô, mas ele é meu herói. Ai, eu sabia. Quase levou o planeta daquela praga. Daquela... ai, que horror. Ivan. Olha só, eu vou te falar. Se o Quaritch tivesse no Aliens 2, não tinha sobrado um alien. Tinha acabado o problema ali, meu irmão. Ele tava lutando com os aliens errados. Exatamente. Agora, pra nego cair da cadeia. Agora, sabe quem ia ser o Quaritch? Quem? Michael Biehn? Não. É, ele mesmo. Não acredito, ele? Kyle Reese. É, o Kyle Reese. Porra! Ah, escapamos bonito. Ele chegou a se reunir com o Cameron. E aí viram algumas cenas assim e tal. E aí ele falou, não, beleza, eu aceito. Aí o Cameron falou assim, não... vai ficar muito parecido com sei lá, com o Alien. É porque o... ele Caio... participou também do Alien, ele, né? Ele tá sempre nos filmes do James Cameron. Ele tá no Exterminador do Futuro, ele é o Kyle Reese. Ele tá no Alien 2, ele é o Hudson, que é o cara que sobrevive. E ele tá no Segredo Abismo. E ele é o militar obcecado no Segredo Abismo, né? Então, de bigodinho, né? Cameron falou que era porque ia ficar com um filme com a Sigourney Weaver e com ele. Ah, ia ele ficar muito associado, né? Skunk-si. Por falar em James Cameron e Alien, já que a gente puxou o assunto, o filme tem uma estética Alien foda, né? Eu fiquei até na dúvida, eles falam assim, lá na Terra eles são soldados de elite e aqui eles são mercenários trabalhando para a companhia. É, eles não eram do governo. É, não, sim, mas exatamente, no Alien eles não são do governo, são da companhia. Em inglês ele fala especificamente The Company. Aquele visual daquelas naves estavam me lembrando muito a estética do Alien. Acho que como Alien não é um universo criado pelo James Cameron, porque é Ridley Scott, né? O James Cameron fez o segundo filme. Aí depois não deve ser. Eu até fiquei olhando, porque no Avatar, a empresa é RDA. Ah. É Resources Development Administration. É o nome dele. Pensei que era a República Democrática da Alemanha. O livrinho do Avatar, que fala que é uma companhia que começou, e vocês vão dar risada, que começou tipo no Vale do Silício, né? Vários nerds que se juntaram. Vários nerds? É, sim, tipo, os nerds se juntaram, criaram essa organização, porque o universo de Avatar, o que é, assim, a pedra da fundação dessa nova civilização humana, foi quando eles descobriram o Nubitânio, que aquilo ali tem propriedades de supercondutoras. Isso modificou toda a tecnologia no planeta Terra, porque eles mandaram um robozinho, isso tem no livrinho, ele desceu, pegou um pouquinho da matéria, voltou pra Terra. Quando eles viram o que aquele robô... isso deve aparecer no Avatar 2. O robô chegou, era um Transformer, um Decepticon. É, mas no filme não fala pra que pois serve. Pois é, eu fiquei imaginando. Por que que eles querem isso? Pra fazer anéis, Julio? Eu ia querer um colar de Nubitânio, porque é tão caro. Tá tão caro. Tomara que o robôzinho não seja que nem aquele que foi pra Marte tocando Alcione. Caraca, os navios, já pensou ouvindo essa merda? Eu vomitar. Mas esse livrinho aqui do Avatar é sensacional. É como se fosse um guia de uma pessoa que viveu lá em Pandora, conseguiu voltar e escreveu sobre o que viu, né? Legal. É legal que fala sobre como tá a Terra, que não aparece a Terra, né? A Terra tá detonada, né? Ele não, fala. Tá totalmente detonada, e esse elemento, o Nubitânio, ele tem super condutividade. Aquele negócio... internet 10 gigas. Eles falam isso no filme, que é um super... que você esfria a temperatura extremamente baixa pra produzir corrente elétrica sem resistência, essas eles coisas. Falam, tu viu o filme duas vezes e não viu que ele tinha cinco dedos na mão quando era navio? É, eu não vejo nada, só vi a natureza. Tinha cinco dedos e tinha sobrancelha peluda. Nessa parada de mesclar o Avatar com o humano, o corpo não é só a sobrancelha ou a mão, né? A composição do corpo é diferente, ele é mais parrudo, mais troncudo, né? Os avatares são mais esguios. Olha só. Ele é mais saradinho. Eu sou tão boa observadora que quando eu vi pela primeira vez... Você nem percebeu que eles eram azuis. Não, eu não percebi que era a trança que ligava. Eu achava que era o rabo. Ah, é a portuguesa. Ah, ela ficou insistindo nisso. Eu falei, não, gente, ele ligava com o rabo. Ia ser ótimo. É uma história simples, não é complexa. Uma história simples. É simples. E apesar disso e tudo... E linda. E linda. Ah, whatever. Ai, caralho, mulher. Que linda. O maior mérito que eu achei de James Cameron nesse filme é fazer com que a gente acredite em Pandora. Ah, não. Não, olha, não, peraí. Isso é um problema. Eu vou dizer aqui que eu me realizei. Porque todo filme que tem alienígena, vamos supor, no Cocum, quando os velhotes iam pra lá, pro outro lado, eu doida pra ver o planeta... Ah, uma merda. Não mostrava. Quando, clarão quando... do cacete. Quando a sereia do Splash, uma sereia em minha vida, vai embora com o torrente fundo do mar, não mostra. Não mostra. Mas no Splash não puta. Mostra porque ele morre afogado. Ele tá afogado. É, sereio. É verdade. Ela vai lá no meu mundo e levou, chegou lá embaixo com o corpo dele. Olha, a gente conseguiu. Era uma aposta da sereia. Não, porque a sereia não tem que enfrentar os pescadores? Pra matar, eles morrem. Sereia são evil, cara. Mas não mostrou o mundo. Tá. E depois também não mostrou o mundo do ET, o Avatar, não. Você já começa no mundo de Pandora, no planeta deles, mostrando tudo lá. Que é o mundo daquele jogo flashback de Super Nintendo. É, nunca joguei. Ah, verdade, cara. Bem parecido. Boa lembrança. Nossa. Aê, seu James Cameron. Ah, eu achei tão lindo. Eu queria tocar eu nas também. Plantinhas gente, pra acender. Gente, aquela parte, pois é, bioluminescência das plantas. Olha aí, a senhora já vai beber o quê, amor? Bioluminescência, bebê, por favor. Fala, por favor. Mas olha, o que eu gostei, que acho que vocês também sentiram, que é esse negócio da conexão. A conexão e o equilíbrio perfeito. Isso foi o que eu mais gostei. Mas esse negócio de Pandora ter sido real e ter ganho nossa credibilidade, por assim se dizer, tá criando um problema seríssimo. Eu li num grande portal, não tão grande, crescem os casos de depressão pós-Avatar. Isso. E as pessoas, elas ficaram tão fissuradas com Pandora, com aquela realidade que James Cameron criou, copiou do jogo. Aí passaram como... a pintar as paredes de marca-texto. Não, não. Pintar a cara de marca-texto. Fibra ótica e marca-texto pra tudo quanto é lá. Luz negra, luz negra. Anos 80, Avatar anos 80. Voltou a moda do Starfix também, né? Eu tenho aqui, caraca. Vou colar tudo no teu. Adorava essa merda. Eu tenho um monte ainda guardado. Não, e luz negra, né, cara? É, é total. Agora vai ser uma febre. Mas isso a gente pode substituir por berinjela. Então tem um site, whatever, lá nos Estados Unidos discutindo o Avatar. É. E aí com essas pessoas, esses losers... que querem voltar pra, querem ir pro Avatar ou pra Pandora ou pra seja lá onde. Aí eu vou pro Xingu. Aí os caras tiraram a deprê pós-Avatar. Aí tem um cara que escreveu assim no fórum: desde que fui ver Avatar, eu ando deprimido. Ver o maravilhoso mundo de Pandora e todos os Na'vi fez com que eu quisesse ser um deles. Ah, mas todo mundo quer ser. Ah, eu quero. Eu também quero ser magrinha com cinturinha fina. Gente, imagina o sucesso. Nariz de batata deles. E orelha de cachorro. Imagina o sucesso deles nas passarelas de Paris. 3 metros de altura, varapau. Por favor. Agora que as varapau vão estar com tudo. Olha só. Aí o cara continua. Não consigo parar de pensar em tudo que aconteceu no filme e todas as lágrimas que já derramei por isso. Ai, mas tem muito emo maluco, né? Eu até já cogitei suicídio. Ah, é? Ah, não, mas isso é carência. Pensando aí. Que se eu fizer isso, vou renascer em um mundo similar. É, chamado inferno. Suicida, é suicida. Ele vai renascer em Pandora e tudo vai ser igual o que é em Avatar. Eu vou dizer pra você, ô caro maluco suicida. Gente, que horror. Se você for ateu, se você se suicidar, acabou. É. É preto pra sempre. Certo. Se você teto tiver preto. Alguma religião... Teto preto. Teto preto. Se você tiver alguma religião, você tá fudido pra caralho. Exato. Ninguém que se suicida se dá bem em religião nenhuma. É verdade. É, ninguém exatamente. Vai pro Pandora, vai pro inferno, vai pra Vale do Suicida, vai pra... que pariu. Vai pra um brown. Então, get a life. Gente, eu tenho pena dessas pessoas. Ah, não tem que ter pena, não. Eu tenho. Gente, elas em vez, né, de botar um Starfix, como o cara falou. Pô, bota um Starfix. Bota uma fibra ótica e tá tudo certo. Mas você vê como o filme consegue atingir tantas pessoas diferentes, de forma diferente, né? É, certamente esse cara tem problemas familiares, etc, de autoestima e cacete. Não, mas quando acabou o filme eu fiquei triste, eu não queria que acabasse. É, mas quando a gente terminou de ler Seus Anéis, também deu a depressão pós-Tolkien, e a gente ficou triste, falou, acabou e tal, mas não, a gente... Eu ia morrer e nascer lá na minha merda. Eu não achei eles parecidos com índios, eu achei eles parecidos com os africanos. Lembrava uma coisa meio africana, assim. Até aquela, a feiticeira, a xamã, sei lá. A Moat. Moat, ela parecia bem uma africana. Não, e a timbalada, né? Que eles se pintam de timbalada. Ah, é. Verdade. Última etapa, a última cerimônia do Avatar é que você tem que tocar a timbalada. Aí você vira parte da galera que foi pra fazer você o... Você vê que os atores principais, a maioria, né, é negro, né? Eu acho o cara que... Que é o principal, que tem o avatar. Nada a cara do 3D. Nossa, cara. Eu me lembro muito. É, não é o 3D com esteroide até a alma, né, cara? Não, essa 3D é fininha. Não, mas lembro o 3D. Inclusive o rabo, né? O rabo. Não, de humano. Eu acho ele mais bonito como... o avatar do que... Tirando... Ah, mas sabe o que eu achei lindo deles? Tirando o pai lá. Que eles não escreviam as histórias, eles cantavam as histórias. Olha só quem fez isso, Tolkien! Eu sei, mas acho bonito. Eu amei a menina que dublou a Angelina Jolie dos Navila. A Neytiri? Eu não decorei os nomes ainda. Neytiri. A Lentilha. Foi a Priscila Mourinho, ela dublou. Aquele linguajar foi muito difícil de fazer. Nossa, mas ficou lindo. Ah, e ela ainda tinha o sotaque quando falava. O sotaque, é. O sotaque, exatamente. A gente teve que... Traga os cobritores. É a caixa da primeira socorro. Cala a boca e te ajuda. Quando ela fala, quando ela chama o Jake Sully de Ma Jake, ela tá falando o quê? Jakezinho? Não, meu Jake. Meu Jake. Meu Jake. Ma é meu. Eu pensei que fosse mais complexo. Não, é tipo, tudo é tipo. Ah, é tão fofo. E eu tô falando que lembra? Ma Jake. Ma. Uma coisa legal, os atores. Ma Jake. Ele chamava ela de Ma Bitch. Ma Bitch. Eu descobri, eu fiz uma pesquisa pra você, pro Azaghal. Olha! Que me perguntaram muito no Twitter como é que se falaria escrotizar em Navi. Olha aí! Eu acho agora que eu descobri. Passaram meu saco na sua cara. Olha. Escrotizar é basicamente isso. Idiota babaca é skaung. Skaung. Significa babaca, escroto, idiota. Bom, mais o verbo de ação caracteriza uma atividade expressa pelo verbo e realizada por um sujeito agente. Eu até escrevi aqui pra não esquecer. Caraca, tinha que fazer por parte do sujeito. Então, o skaung seria escroto. Ou se você acrescentar o si, o verbo de ação, seria escrotizar. Ah. Então, escrotizar em navi seria skaung si. Olha aí, cara. Skalxi. Como é Skalxi e Pandora? Assim, assim como tem maluco que fala lá... É, Klingon. Vai ter, vai ter agora. Mas peraí, é tipo Klingon, assim? Tem uma língua mesmo? Não, esperando. É uma língua base, assim. Eles têm uma base da língua. Você dá pra desenvolver ela mais pra frente. Ah, é, legal. E aí os linguistas nerds vão tratar de criar todo... Ah, que maneiro, eu quero falar. Ah, que como é que é o amor em casa? Por favor. Olá, meu amor. Descubra pra mim, tá? Ah, alguma coisa. Depois você me diz, tá? Diego, sim. Skanksi. A gente sempre viu filmes em que os alienígenas chegam na Terra e escrotizam tudo. Pois é. Os alienígenas são sempre os grandes inimigos, os demônios. Não, sim. Não. Não, o ET não foi. Não, tudo bem. O ET não foi, ele foi escrotizado. O Alf. O Alf, o pessoal do Distrito 9. O Cocum. Então, mas aí... Cocum. Distrito 9 atual. Destruiu. Os vulcanos. Os vulcanos. O que eu quero dizer é que em 2009... Men in Black. Ah, o Klaatu. Sobrou o quê pra ele? É alienígena que quer escutar alienígena. Sobrou só o quê? Mas falando que em 2009 nós tivemos dois filmes, Distrito 9 e o Avatar, em que os seres humanos são retratados como absolutos vilões. Pois finalmente, é, pô. Vilões. Finalmente, é. A realidade. Eles, vilões não, dominadores. Não, escrotos. É a moda, cara, é a moda. É. A moda de se odiar e... A culpa é minha. É. Por que não? E é engraçado que eu vi, assim, quando eu vi o filme a primeira vez, eu vi um cara falando lá atrás... Eu sabia que esse filme ia ser alguma porcaria ecológica. Não tenha dúvida que pegou a carona na onda ecológica, né? É, então, é claro, é... vamos salvar o planeta enquanto dá. É mais ou menos como Highlander 2, cara. É verdade. Ah, tá, não tem desculpa, maluco. Que horror. É engraçado porque a gente ouve essas histórias com alienígenas e humanos e tal. E se você parar pra pensar, são histórias essencialmente sobre nós. Sobre seres humanos. Os Na'vi... Não são alienígenas, somos nós. Isso já aconteceu no mundo. Pô, o quê? A senhora Jovem Nerd tá com uma cara de... muito denso, profundo. Estou analisando, por favor. Continue, por favor. Não. Uma coisa legal é o seguinte, porque os Na'vi são a história. Para com isso, cara. Tira uma foto dele que dura mais. O legal é porque essas histórias, e isso é bem jornada do herói aí, Tucano. Por exemplo, você podia retratar a história dos Na'vi contra os humanos sem os avatares. Ia dando mesmo, os Na'vi estavam lutando com os humanos. Ah, mas não ia ser tão bonito. É, não, mas o problema é o seguinte, nós nunca iríamos nos conectar com a história dos Na'vi se não fosse através de um semelhante. Por um momento eu pensei que se não fosse pelo rabo de cavalo. Não, com certeza, a gente se conecta porque tem um humano. Porque tem que ter um ser humano. Não, não, a gente se conecta porque o herói é humano. Exato, exatamente. Você falou tudo. Né? Porque o ser humano é um veículo pra transportar a gente pra dentro daquele mundo de entender fantasia, aquele, né, mundo. Ele é um cara normal, um cara fudido, que tá com a vida fudida e ele vai pro mundo de fantasia. É a porra da jornada do herói toda aí, né? No final ele tem a recompensa dele, muito, né? Muito John Locke, né, cara? É, I'm the only one. O cara é paralítico, vai pra um lugar diferente, volta a andar e quer sair mais. É verdade. Foda. É mesmo. E é interessante a reflexão dele naqueles videologs, foi um bom elemento de narrativa do filme, né? Porque ele também podia... é uma referência a Alien. Também é referência a Alien. Ah, o outro só fala de Alien. Não, mas eu tô falando de James Cameron. Tem uma linguagem muito forte dessa parada espacial do James Cameron. Não, e aí é interessante a parte que ele fala que ele não sabe mais o que é a realidade. Parece que lá é que a vida real nos dá vida, é, e legal. Aqui é o sonho, né? É, que era mais legal. Um pesadelo, né? É um pesadelo. Aí, tem gente que usa drogas e diz a mesma coisa. É. Não, mas não é à toa que Pandora foi retratada dessa forma, com bioluminescência de noite e tal. Planeta Clubber. É verdade. Fashion Clubber. O cara vai abrir uma boate lá e fica bilionário. Quando eu vi aquela floresta, cara, eu só me lembrei na hora da discoteca da corrida espacial do Zé Colmeia. Mas uma mensagem muito poderosa do filme é: nós não podemos consumir qualquer tipo de energia ou sentimentos, emoções, o que for, e não devolver. É, devolver. Ah, isso é foda no filme. É, não podemos, porque a gente sabe o que acontece. E isso é verdade em tantos níveis de entendimento. E queima uma floresta inteira pra fazer pasto e você vai ter consequências sobre isso, né? Nós estamos em desequilíbrio com o planeta Terra há muito tempo. É, e nós essa estamos em guerra com o planeta. É, foi exatamente. Isso que eu me apaixonei no filme. É exatamente isso que você tá falando que eu me apaixonei. Mas a guerra contra o planeta é uma guerra perdida, né, cara? Exato! O planeta vai ganhar sempre. Sempre. A Terra tá muito bem, obrigada. A Terra vai continuar, a gente é que não vai sobreviver. Mas peraí, olha só, eu concordo realmente, inclusive o Quaritch devolveu energia pra caralho. mandou bomba de volta, meu irmão. Então, uma coisa se entender filosoficamente que independe da crença da pessoa, a pessoa acredita em Deus ou é ateu, não interessa. Nós somos poeira estelar. Nós não tivemos decisão em existir. Nós não falamos assim, ah, eu vou desistir e esse vai ser o meu corpo e tal, não sei o quê, dependendo do seu nível de crença. Nós, a nossa existência é uma dádiva do universo. Nós estamos vivos porque fomos presenteados com isso. E quem somos nós de ser tão egoístas para consumir tudo que está à nossa volta e não devolver? Nós vamos voltar pro universo. Então devolve. Devolve seu Mac. Devolve seu microfone de iPad. Devolve o óculos que você tá usando. Não. Como dizia o Carl Sagan, somos átomos refletindo sobre átomos. Exato. Exatamente, cara. Eu fico feliz que a segunda maior bilheteria da história seja um filme com um tema desse. Seja um filme exatamente. Pra cima, né? Agora, é importante, isso tá no subconsciente coletivo, cara. Ninguém entendeu minha piadinha. Se concentra na mensagem, que é muito interessante, que é justamente o que a gente está sofrendo aqui, entendeu? É essa parte do equilíbrio, do encontro desse equilíbrio, que é fundamental. Tem aquela equação do Carl Sagan, né? Presente em Cosmos, que ele fala a probabilidade de um planeta conseguir ser bem sucedido ou não. A gente está chegando num patamar que não dá mais, entendeu? E um filme que, nem que seja tudo bem, entretenimento, pipoca, para gerar bilhões pro senhor Cameron, mas ele tem uma mensagem bacana, entendeu? É uma liberdade que a gente nunca teve. É um contato, assim, com a natureza que a gente nunca teve. É, exatamente. E a gente sente inveja deles. Porque a gente sai dali e vai comer um sanduíche no McDonald's. Eu fiquei pra minha filha. Imagina um navio aqui na fila, barrigudo. Eu queria falar. Ele falou. Meu Big Mac. A gente não tem nada que eles queiram. É, o que eles querem? Eles não precisam. Cigarro e cerveja. Cigarro e cerveja? Por que vai adiantar? Não, eles são plenos. Sou realizado. Ah, meu amigo, se a gente mandar o Mark Dorcel lá pra Pandora, eles vão querer. Mas olha só, isso é uma coisa que acontece na vida da gente. Nós vivemos em cidade grande, a gente fica desacostumado com o mundo natural. Quando a gente viaja, vai pra um lugar da natureza, quem não se sente bem? Pô, se sente em paz. A gente em paz. Se sente mais conectado. Se sente em paz. Eu quero saber quem que vai num lugar onde tem natureza e não se sente bem. Por isso que eu gosto de São Lourenço. Não, mas lá só tem qualifone fecal. E sabe o que tá acontecendo também com a sociedade? É que tá todo mundo muito apático, e a sociedade de informação, assim, na ponta do dedo, assim, massivamente, todo mundo olha um filme, vê um livro, ah tá, já vi, próximo. Exato. Ah, tá, não, é Pocahontas, próximo. Ah, não, não, isso aqui é escroto, próximo. É, as pessoas assim. Não são mais tocadas, só por cachorros e Richard Gere. Vocês viram que o Vaticano criticou? Vi. Ah, mas né? É o sonho de todo cineasta conseguir uma crítica do Vaticano. Ah, é o sonho. Escritores e cineastas. Escritores e cineastas. É engraçado porque semana passada eu li eles elogiando os Simpsons, cara. É verdade, procura aí, tem falando sobre. O que eles elogiaram dos Simpsons? Que o Homer tem bom coração, que apesar dele errar muito, ele tem bom coração e tal, não sei o que, aparece até na matéria, a ilustração é do Homer sentado do lado de Deus, de um episódio. Ah, isso é verdade. O Papa deve então chorar de rir com o Simpsons. Ah, né? Então, eles falaram que tem muitas pessoas nem saberiam rir se não fossem os Simpsons. Ah. Olha só, o Papa deve rir quando o Homer escrotiza os Flanders. Protestante Mas sabe que eles veem mesmo? Que o Flanders vem, olazinho, Homer, vai pro inferno, Flanders. Toda hora isso. O que o Vaticano tava criticando o Avatar, tipo assim, estão falando que esse Papa é o Papa Verde, né? É. Que ele é mega engajado aí com, na medida do possível, né? Com ecologia. Só que ele acha que tá acontecendo é as pessoas, ao invés de terem a natureza como algo a se preservar, estão passando a adorar como se fosse uma divindade. É. Ah. Mais um deus pagão. Não, é exatamente isso que eles falam, né? Deus está lá em cima, não, aqui. Tipo, o Ica. Está bem distante de você. É, exato. Skunk-si. Deus chorei várias vezes. Eu também. Filme. Chorou? Eu também, fiquei várias com os olhos vezes. Marejados. Mas é aquele óculos do 3D que incomoda. Ai, não, olha. Quando vieram as máquinas destruir aquela árvore maravilhosa, eu fiquei tão desesperada. E a mulher chora, né? Quase gritei, não! Quando eles veem aquelas máquinas horrorosas destruindo aquela árvore linda, que eu achava que aquela que era a árvore principal na hora. Ninguém achou que fosse tão fácil. Porque na hora eu não sabia que tinha outra árvore mais certinha. Pô, Regina, tá fudendo na frente de todo mundo? Que sacanagem do caralho. Mas as máquinas são maneiríssimas, não são horrorosas. Ai, não, são assustadoras. Tinha até adesivo da Caterpillar. Gente, mas tinha vezes que eu esquecia que aquilo era... Eu trocava minha árvore por uma máquina daquela. Porra. Fácil. Ah, vocês são árvores, são muito horríveis. Não, vocês são todos metidos aqui, bad boy. Eu também acho. Tô muito metido. Tinha uma máquina daquela do coronel, até luta boxe, pô. Eu queria uma árvore que eu botasse meu cabelo na árvore e conseguisse ouvir vozes dos meus antepassados. Então. Pô, tem muita gente fumando árvore pra ouvir voz de árvore. É, outra forma de falar. Eu não queria de jeito nenhum ouvir a voz dos meus antepassados. Né? Por quê? Eles eram Eagles? Minha avó, eu falei pra você parar de beber, meu neto. Pois é, não tem certeza. Eu também, pra mim não faz diferença. Eu mal entendo o que meu pai fala, imagina. Dela mesma. Mas, gente, tinha vezes que eu esquecia que aquilo era computação, sabe? Porque é tão bem. Não, não, é uma riqueza. É uma riqueza de detalhes. E eu, dá a impressão que são pessoas maquiadas e florestas de verdade. Tipo, sabe, Tainá, sabe? Tainá é demais. Sabe, aquilo não é Tainá, não existe aquilo. Meu Deus, que horror! Porque tá lá, pega a menininha, bota na floresta e meu irmão. Você fica deslumbrado. Parece um sonho. Parece dentro de um sonho. E quando acaba o filme, você acorda, assim. Eu fiquei triste. Eu vi muita gente falando assim: ah, mas o cara prometeu uma revolução, revolução há 12 anos, deu revolução, e cadê a revolução? Cara, como assim? Cadê a revolução? Os artistas que trabalharam em Pandora não são menos artistas só porque eles trabalharam numa tela de computador. É claro. Do que um pintor, do que um escultor, cara. Aquilo é arte. Aquilo é arte de primeira, cara. Tá num blockbuster, mas o cara que pintou aquilo, o cara que pintou aquelas pedras, porque eles pintam um objeto em 3D, eles pintam como se fosse uma pintura mesmo. Eles vão rodando e vão pintando. Aquilo, cara, é de primeira qualidade, de pessoas absurdamente talentosas, e é revolucionário, sim, cara. É claro que é. E a captação de movimentos também é revolucionária. Vocês viram aquele make-off que eles dividem a tela, que aparece a atriz da Neytiri e aparece a Neytiri, né? Uhum. No caso. Eles recriaram, repetiram até vibraçãozinha, assim, tremorzinho do olho, cara. Cara, ele engolindo a saliva, sabe? Assim, é muito... Dá pra pegar tudo. Detalhes. Sabe qual foi o ponto que o Cameron falou assim, não, agora já dá pra fazer? Ah. O Gollum. Ah. É verdade. Ele queria gravar isso em 99. Mas se fossem pessoas pintadas, ia ser uma derrota. Perna de pau? Ele fez, tipo, um orçamento pra saber quanto sairia pra fazer do jeito que ele queria. É. Ia sair em $400 milhões. Nossa. Aí ele falou, não tem jeito de eu fazer isso. Tipo, e não vai ficar do jeito que eu quero. Uhum. Aí quando ele viu o Gollum do Senhor dos Anéis, ele falou, é isso que eu quero. É. Eu vou conseguir agora. Conseguiu fazer com $260 milhões. Tanto que a Ueta que fez, né? A Ueta. Não foi à toa. É do Peter Jackson, né? Cara. Toma essa, arroba George Lucas. Arroba George Lucas. Skunksy. A gente viu em 3D também, e os trailers que passam são todos de desenho em 3D. E o Alice no País das Maravilhas. E é um 3D mais agressivo, né? É o gato invisível que pula da tela, vem na tua cara, né, velho? Ah, eu gosto de 3D assim. Não, mas legal. Ele não ia combinar com o Avatar. Só que o do Avatar é outra parada. É profundidade. É um negócio harmônico. É porque eu percebi o seguinte, porque existem dois 3Ds na história. Existe o 3D, que é a computação gráfica, que faz os personagens. Sim. Tá. E existe o 3D... que transforma o filme e deixa o filme com mais profundidade tridimensional. Isso. E existe filme... um que trabalha no rosto. Sim. O 3D que modela os personagens e que deixa eles parecendo de verdade é realmente impressionante. Agora, o 3D que faz o filme ser tridimensional, que faz a gente usar o óculos, esse 3D, ele não tem nada de revolucionário. Ele é o mesmo 3D, sei lá, de Beowulf ou de outros filmes que a gente viu agora recentemente. Ah, mas o 3D do Russell tá revolucionando. Vai ser pai? Peraí. Ô, conversa de bêbado, é porque justamente... Eu acho que esse filme Avatar não foi feito pra ser projetado em 3D. Ah, eu achei maravilhoso. Eu acho que ele foi feito, começou a ser feito pensando em 2D, e aí, vamos também fazer em 3D, por que não? Porque eu... Mas ficou lindo. Mas eu acho que poderia ser mais. Não, tudo bem que não precisava o Avatar girar a cabeça e passar as tranças na nossa cara. Mas sabe, algumas coisas, por exemplo, alguns elementos de cenário podiam sair mais da tela. Até as folhas da floresta. Isso acontece raras vezes no filme, quando eles estão lá deitados, que aí, essa cena vamos fazer aqui rapidinho. Que... Ah, mas aí ia ficar um monte de mongol querendo tocar na folha, ia tirar o clima. Olha só, quando tá aquela guerra, que é bala voando pra tudo que é lado, não sei o que lá, pô, podia ter vindo alguma coisa pra cima da gente. Ia ser maneiro. Mas eu não tive essa leitura. Tudo bem, eu também concordo que não foi... É o que eu tava falando, não é que nem o gato do Alice no País das Maravilhas metendo a cara que tu, pô, tu chega a pular pra trás. A dar beijinho no gato. Mas a parada que eu achei, que é assim, eu ficava tirando os óculos às vezes assim, tá ligado? Pra ficar pensando assim, porra, será que essa cena em 2D seria assim? Foi feito, eu acho, pra ser harmonioso. Porque tem profundidade em todas as cenas. Exato. É claro. Só que ela não tem esse efeito de sair da tela. Mas eu não senti falta. Eu também não disso. Senti falta. Eu gostei justamente da profundidade. Tem umas cenas que é impressionante, que é assim, a reunião. O Quadros dando a palestra dele de segurança e tal, começa a tela a abrir um pouco. E de repente aparece um cara, assim, a cabeça de uma pessoa, que eu pensei que era um cara que tava na minha frente, tá ligado? E de repente o cara começa a falar. Você se sente dentro da, exato, da cena. Exato. É pra gente entrar... E na não tela, eles saírem. Não a tela sendo e nossa aí, cara. E aí, Tucano falou tudo, por favor. É isso aí, Tucano. Salva de palmas. Vamos acabar com a raça do Zagato. É engraçado vocês falarem isso, sendo eu que digo. Que eu posso acabar com a raça de qualquer um de vocês. Posso passar a escrotizar na cara de todo mundo. Eu entendo que o filme tinha um 3D sutil. Mas eu acho que ele podia... procurar um equilíbrio do 3D, a gente entrar na tela, mas a tela às vezes sair também, é legal. Vai na Disney, vem. Vai na Disney com as crianças. Mas eu vou e adoro. E a cadeira faz cosquinhos, que é a próxima vez que eu for um 3D com a Zagal, na hora que tiver uma água vindo, eu vou tacar a coca na tela. Que impressionante! Nossa, que realidade! Eu estou tem um camarada meu que foi, que o pai dele foi no cinema também, que se assustou. Era um cinema pornô. Vem essa história de novo. Eu não entendo o que é dessa história. O cara fazia helicóptero, tá ligado? E o cinema abaixava. Uma coisa interessante é ver as assinaturas do James Cameron no filme. Você consegue ver, por exemplo, o militar obcecado que a gente já falou aqui, que era o Kyle Reese de bigode no Segredo do Abismo, formado das naves e tal. O batalhóide, até o batalhóide que tem no final do Alien 2, né? A Sigourney Weaver luta contra a rainha no batalhóide. Foi legal ver os batalhóides... Parece badalhoca. Eu pensei a mesma coisa. Os badalhóides. Eu não queria falar não, porque... Não posso dar pra aquilo. Batalhoides. Agora vai de badalhoca até o final. Meu gato persa tinha muito. Cachorra, que tá cachorrada no badalhoca. Porra, Tivi, eu adoro essa porra de robô com forma humana com humano dentro. Ai, que susto. Que susto, badalhoca. Você que você adora badalhoca. Mas ele adora aquele lá em São Lourenço, não falava de outra coisa. Porra. Esse cheirinho de badalhoca é uma beleza. Não. Ai, que horrível. Ai, que doido. Desde Mac Warrior eu adoro essa merda. Então, aí, Bullmate. Sabe como é que é badalhoca em navio? É cocô. E quando o cara tá cagando, é cocô-se. Sabe como é que é velha escrota em navio? Dercy. Skunksy. O mais maneiro de James Cameron assinatura é o agora é pessoal. Todos os filmes do James Cameron, teve uma hora que o vilão... Cara, você vê isso no Segredo do Abismo, você vê isso no Alien com a rainha. A rainha vai atrás dela pra matar ela, não quer saber, né? Quer se vingar que a mulher queimou todos os ovos dela. Você vê isso no Two Lies, até no Titanic. O cara sai do barco pra matar a porra do Leonardo DiCaprio. Agora é pessoal. E agora os caras conseguem vencer a batalha, destruir a nave com a bomba. E o milico desgraçado, o coronel, agora é pessoal. Vai com o ombro pegando fogo, entrar no batalhão. Vai lá, ele pegando fogo, ele tá maneiro. Cara, ele é muito maneiro, cara. É sensacional. Cara, foda, cara. Eu quero a action figure dele, cara. Quando eles fogem com a nave, ele fala assim, máscaras. Pá, abre a porta e foda-se todo mundo naquela sala de controle. Ele prende a respiração em 10 minutos e fica atirando lá na nave dele. Essa cena toda, o Jake Sully tá lá tentando derrubar a nave dele, que ele sai, atira no cara, ele tá sem máscara, sem porra nenhuma, prende a respiração, explode uma bomba do lado dele, tanto que você vê o bonequinho lá sacudir, e continua sem máscara, já passaram 5 minutos. Ele volta pra nave pegando fogo, entra no batalhóide, já são 8 minutos. No batalhóide, ele entra no batalhóide, aí que o fogo apaga, que a batalhóide apaga o fogo dele. E só aí que ele fecha a batalhóide e pode respirar, eu diria. Olha, mas eu vi o Tucano e o Azaghal assim, com brasa na caída. Réveillon. O Briggs perdeu. Vamos pega pra capar aqui, cara. Foi Pandora. O que foi? A queima de fogos do Réveillon na Tucano e Azaghal. Não, eu vi vocês botando, alinhando um monte de morteiros ali no chão. Que não alinharam muito bem. Não, o que acontece? É uma tradição. Nossa, isso. Fogos caseiros é coisa de fudido, né? Mas apontaram aqueles morteiros pra onde? Então, pra cada pessoa. Em primeira instância, a gente tenta apontar para o alto. Pro céu, pro alto e avante. É. Só que o Jovem Nerd foi pagar de controle de qualidade dos fogos. Vocês estavam apontando pra cá do vizinho, porra, dando os fogos? Mas o vizinho é um escroto, O vizinho saiu putado. Tava tudo sob controle, porra. Tava. Não pegou fogo na minha boca, meu amigo. Não ia pegar fogo em lugar nenhum. Um ano eu fui comprar o pavio que queimava lento e a porra do pavio demorava 20 horas. E ele mentiu, eu falei pra ele, compra o lento, esse aí é lento. Aí eu falei, já comprei, peguei na pilha, pavio rápido. Pavio escroto. Sabe o que acontece? A gente fez duas baterias de fogo. Só pra lembrar, a marca do pavio do rastilho era Papaléguas. Cara, o negócio fez... Cara, a gente fez... O problema foi logístico, ano que vem vai ser melhor. A gente comprou 10 metros de rastilho de pavio. Só que a gente fez duas baterias de fogos de 4 metros e 80. Então, o pavio que deveria ser a distância segura para a gente ativar os fogos, tinha 20 centímetros só. Então, a graça dos fogos é você acender e conseguir escapar. Conseguir escapar é ótimo. Não, na primeira a gente botou os busca-pés entre os rojões, mas sem prender porra nenhuma, velho. E o pavio era tão rápido. Não, o pavio era tão rápido que ele passou batido pelos busca-pés. A gente acendeu o pavio, os dois pavis, e aí só um correu. Isso. Correu mega rápido. Foi incrível, cara. Eu nunca vi um pavio tão rápido, velho. Os rojões estouraram todos, alguns busca-pés estouraram, outros não. É, a gente foi fazer o reconhecimento da área. E aí, reconhecimento. Eu comprei um que chama míssil, que é uma caixa, parece uma caixa de lápis. Que isso? E aí você acende o pavio e ele é maneiríssimo, é só um bombardeio, fica assim, saindo aquelas porras. E a gente viu que as duas caixas de míssil, tinha 200 mísseis. E onde é que você compra isso, Tava intacto. Complexo do alemão. quase lá, hein? Foi quase que lá. Isso? Aí foi eu e o Tucano voltamos. Eu só conheço estalinho. Voltamos eu e o Tucano pra acender os mísseis. Porque é aí que as crianças se separam dos homens, de verdade. Né? O resto tava atrás da caixa de correio dentro do carro. Aí quando a gente foi acender um dos mísseis, tinha umas fagulhas ali, a gente, daqui a pouco isso apaga. Cara, meu irmão, quando eu risquei o isqueiro, do meu lado fez assim... um rojão que não tinha estourado. Ai, cara. Nessa hora, barata voa, Guilherme Briggs. Era nego pegando criança e botando na frente, pulando no meio. Foi uma vergonha. Era correndo com a mão no chão, sabe? Pegando o andador do velhinho pra ainda amarrar. A parada estourou. E aí acendeu os busca-pés, cara. E os busca-pés, em vez de ficarem na posição, caíram pros lados. E aí foi um bombardeio. Foi um bombardeio, que era nego pulando no chão, gritando, ai meu Deus! E aí pegou fogo na árvore e o tucano é a primeira pessoa no mundo que apaga fogo com álcool. O quê? Caraca, isso foi impressionante. Ele apagou o fogo da árvore com cerveja. Ele jogou um copo de cerveja. Ele jogou a lata de cerveja e extinguiu o fogo. Incrível. Eu nunca vi isso. Ele é tão vida. Profissional, Gabi. Avatar. Skunk-Si. O James Cameron criou toda uma fauna, uma flora lá pro Avatar, né? Ah, eu achei maneiro. A fauna, ele simplesmente falou, bota mais um par de membros nos animais. rinoceronte com uma cabeça grande e mais duas pernas. Tigre grande, sei lá, pantera negra com... Nenhum tinha pelo, não tinha. É, os animais não têm pelo. As aves têm dois pares de asa. Isso. Né? As aves têm vários olhos também. Isso. Os nitpickers, a galera que gosta de teimar com tudo. Os quê? Nitpicker. Caraca, que é isso? Todo dia um termo novo. Isso é um é nome nada? Pra o cara que... Chatos, são chatos. É o cara que fica reparando detalhes mínimos e, sabe... Dick suckers. Levando... Dick suckers. Ah, é. Eles falaram assim, porra, mas o cara... Os caras vão no lugar que a gravidade funciona na pedra, mas não funciona mais pra ninguém. Cara, não são pedras, são aerolitos. Não entenderam. Não entenderam, tudo bem, essa foi a explicação melhor. Mas aquilo é magnético. No livrinho lá do Avatar diz que Eiwa, na verdade, teria feito aquilo, controla, organiza as forças ali de uma forma a mostrar até, fazer uma arte de Eiwa, entendeu? Uhum. É bacana isso. Mas e aquilo com um cenário, eu achava que era só um cenário bonito pra gente ficar, ó, de boca aberta, né? E não, a maior batalha aérea acontece ali. Que cenário pra uma batalha, cara. Uma coisa fantástica, uma coisa bem Star Wars sempre tem batalhas épicas em lugares épicos, né? Cara, essa cena, esses, sei lá, 20 minutos de batalha, são espetaculares, são de realmente cair o queixo, né? Skunk-Si. Mas olha só, esse filme fez concretizar uma teoria que eu tinha há muito tempo. Os alienígenas já fazem o programa Avatar aqui na Terra há muito mais tempo, cara. Tem muito Avatar de alienígena aqui, cara. É claro. Cara, você vai no centro do Rio, cara, mas é um atrás do outro, cara. Entra no metrô, na porra da Cinelândia, cara, mas é só Avatar. Ali é onde o Avatar se encontra. Agora eu quero ver se o Jovem Nerd conhece, já sabe dessa parada dos, se ele vai ajudar ou se ele vai cagar pros avatares. Que a ervilha lá, como é que é o nome da menina? Lentilha. Lentilha? Ela foi lá e ajudou o Jake Sully, né? Lentilha. Lentilha, por favor. Lentilha. Ela ajudou porque teve um sinal. Porque ela ia matar ele e o espírito evoluído lá. Agora, quando eu ver maluco, eu vou ficar esperando pousar uma borboleta em cima. Pousou na ponta da eu vou ajudar. Ih, então você tem que me ajudar. Uma vez uma borboleta pousou em mim e viajou de São Paulo até Minas pousada em mim. Chegou lá, viu que era só mesmo e se matou a borboleta. Se matou. Só nessa parte que eu me incomodei um pouco, porque achei que foi muito rápido. Porque assim, tudo bem, ela viu que a semente da árvore da vida lá pousou na flecha, talvez o cara tenha alguma coisa especial. Ai, foi, depois todas as sementes vieram em cima do cara. Mas só ela viu. Aí quando ela chega na... Pô, mas ela não mente, né, cara? É, eles não. São conectados, eles são mentirosos, filhos da p***. Mas é que eles decidem muito rápido... Não tem um navio evil. Não, eu sei, mas eu achei que eles decidiram... Não tem um mau caráter, navio mau caráter. O loroteiro. Eles decidiram muito rapidamente... Desculpa, mas a lentilha é mau caráter. Sim. Traiu hoje. A Leitilha era noiva, cara. Ela era noiva. Ela era prometida, ela e deu um alienígena. Ah, mas em qualquer cidade interior, qualquer lugar de roça é assim, cara. Chega alguém de fora, mulherada ou não. Não pode ver um forasteiro, meu irmão. Cara, deve ser uma fofocada nessa aldeia, né? Não, mas você entendeu? Ah, convenientemente vai ser a menina que vai cuidar dele. Ah, convenientemente tudo acontece no filme. É convenientemente assim. Ela mostra pra ele como é que ele cai nas folhas e no final ele faz a mesma coisa. Era o destino. Convenientemente a mama dela fala, olha só, a gente pode tentar passar o corpo dela pra cá, não sei se vai funcionar. No final... Duas coisas que me irritaram no filme. Uma foi a frase que tem em todos os filmes e até novela da Globo tem. No início era uma missão, mas aí eu me apaixonei. Caralho, mas, velho, não precisava botar essa frase. O que me incomoda nem é isso. O que me incomoda é a parada meio for dummies. Tipo assim, ele, ah, agora eu sou um cara que voa e tem esse pássaro gigante que é o pássaro que come todo mundo. Aí ela chega na tribo, olha que esse pássaro, tá vendo essa caveira? Aquele pássaro ali, meu avô, meu bisavô, meu tataravô então. Montava. Aí ele, nota mental, se eu fizer uma merda gigante, eu pego esse pássaro e salvo um dia. Porra, cara. Exato. Mas isso, tinha horas que você já sabia o que ia acontecer. Então, agora, não, tudo, você não tem nada que você não sabe. Olha só, mas isso não quer dizer que o filme seja ruim. O filme é maravilhoso. Não, só é previsível. Star Wars não é previsível. É totalmente previsível. Mas é previsível em 1970, cara. Esse aqui tu vai novo até hoje. Antes de mostrar a Sigourney Weaver que ela tinha como passar pro corpo do Avatar, eu fiquei preocupada como é que ele ia ter um final feliz, porque eu gosto de final feliz. Eu também. Eu não gostei do final de Titanic. Eu também não, Jerry, por favor. Reza com ele, seu egoísta. É escrota, né, cara? Eu vou ficar aqui na madeira, pena que a gente não achou outra, né? Tchau! Que aí eu falei, pronto, James Cameron vai matar o cara. Ah, o não, se ele matar. Aí eu falei, porque não vai ter como. Como cara, é que ele vai sobreviver? Se matasse o cara, ia ser clichê maior do que já foi o final. Não, mas aí quando apareceu as ganhas, eu fiquei relaxada. Eu também, que bom. Isso é porque vocês gostaram do final feliz, que não é o final daqui a 10 anos, quando todos os navios vão ser massacrados pelos seres humanos. Não, mas aí ele vai dar treinamento militar. Não, a empresa faliu lá. Que faliu? Faliu! Tudo pra trazer cristalita. Estão conseguindo. A empresa faliu. Tem a fazenda de alien em outro lugar, lá no Nostromo. Eles vão chegar, vão só lançar alien. Eu quero ver disso. Seu grande massacre dos navios. Mas não vai sobrar nada, cara. O cara que aproveite enquanto pode. É, exato. Aí eu adorei ele virar o Avatar no final. Ele não vira Avatar. Ele virou Navi. É o Avatar. Mas o nome do bonequinho é o Avatar. Pro corpo do Avatar. Tem uma cena que é bizonha, cara. Quando tá todo mundo em forma de Navi, é todo mundo proporcional, né? Uh-huh. Mas tem uma hora que a mulher tá levando o corpo do Jake. Aham. Uh-huh. E ela tem 3 metros e cacetada, né? E o cara é um cara normal, 1,80m, sei lá, 1,90m. Aham. Uh-huh. Aí eu fiquei imaginando ele tendo aquela Alice do desenho da Olivia, cara. Que? Tipo um mongol gigante feminino, brother. Que horror, que isso, cara? Que horror! Como é que você apaixona por um bicho daquele, meu irmão? Mas é porque ele era um nave. Ele estava no corpo de meu irmão. E, aliás, ele ficava mais bonito de nave do que o ser humano, eu acho. Ele era mais bonitinho. Eu achava lindo quando eles ficam bravos. Aí faz igual gato. Ah, muito bom. Eu tô bonitinho. Ah, vocês viram quando a Neytiri, ela pega o Jake, ele com o corpo humano, ela não sente nojo, não sente nada dele, faz carinho nele. Isso é muito bonito. É lindo. Ali eu chorei. Cara, eu tenho... Pode ser bonito, cara, mas eu não faria sexo com o bicho daquele, cara. Mas se você fosse um bicho daquele... E se eu tivesse um avatar, cara? Eu não tenho poesia. Eu acho a Neytiri linda. Eu acho... Ah, eles são lindos. Eles são lindos. Eu acho os Navi mais bonitos que os humanos. Eu também. Ele no Avatar... Olha o fórum aí. Peraí. Eu também acho. No corpinho de Avatar ficava mais bonito que o ser humano. Mas em compensação, o Salsicha ficou feio dos dois jeitos, né, cara? O Salsicha. Coitado. Não. O Salsicha. O cara é igual o Salsicha. É verdade. Onde é? Cadê a rocha? Meu filho? Vocês sabem como é que eles fazem sexo? Vocês sabem disso já, né? Como eles fazem sexo? É, eles devem enrolar o rabo de cavalo um no outro, né? Essa cena foi cortada. O Jake junta as duas extremidades, a dele com a da Neytiri. Elas se entrelaçam e ele entra no sistema nervoso dela e ela no dele e eles têm um orgasmo. Olha só. É, que caraca, então peraí, toda vez que ele monta um cavalinho... Ah, isso explica porque que ele queria ficar. Eu pensei que isso acontecesse na fazenda, velho. Por isso que ele foi pegar o maior pássaro de todos. Porra, você é um desespero daquela merda. Turuk matou, né, cara? O cara veio...